Panorama Agrícola para 19 de junho de 2012, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira de lua nova, 19 de junho de 2012, este é o Panorama Agrícola. Na mesa de som hoje está o Eduardo Maier e o ditado é: cada enxada uma minhoca, cada minhoca um peixe. Confira no Panorama Agrícola de hoje uma dica de saúde. Pavilhão da Agricultura Familiar na Expo Super tem 42 empreendimentos. Ouça no Professor da Terra, horta para segurança alimentar e nutricional. Uma dica que pode mudar o seu dia. A pata de vaca é uma planta que pode ser usada como medicinal. Chá para controle de diabetes, por exemplo, mas há espécies que são apenas ornamentais. Na dúvida, você deve procurar um técnico da EPAGRE. É hora das notícias. EPAGRE e Fundação Piava, em Itajaí, promovem hoje curso de produção de mudas de espécies nativas. Será no Centro de Treinamento da EPAGRE de Itajaí, a partir das 8 da manhã. Entre as informações que serão repassadas para quem fizer o curso estão coleta de sementes florestais, beneficiamento e armazenamento de sementes, fisiologia da semente e germinação, substratos e embalagens, métodos de quebra de dormência e semeadura. Hoje, no Centro de Treinamento da EPAGRE em Itajaí, curso de produção de mudas de espécies nativas. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Panorama Agrícola conversa nesta terça-feira com Ana Lúcia Ribeiro, que é gerente do Cetreville, Centro de Treinamento da EPAGRE em Joinville, e também extensionista social de Joinville, está organizando o Pavilhão da Agricultura Familiar da Expo Super, um evento da Associação Catarinense de Supermercados, que começa hoje, dia 19, e vai até dia 21 em Joinville. Com relação, Ana, ao Pavilhão da Agricultura Familiar, quais são os destaques? Olá, primeiro quero cumprimentar todos os ouvintes do nosso programa Panorama Agrícola e dizer que a Expo Super está, 2012, está com a participação de 42 empreendimentos da agricultura familiar e da pesca artesanal, representando todas as regiões do nosso estado. Acho que o nosso grande destaque é essa representatividade. Nós não temos nenhuma região que ficou sem uma, pelo menos, um empreendimento aqui representando. Então, nós temos os nossos produtos típicos, né, de Santa Catarina. Nós temos o salame, nós temos o queijo, nós temos o mel. Também temos as hortaliças. E aqui do lado do litoral nós temos a representação com um grupo de pescadores que vai estar trazendo produtos oriundos do mar, frutos do mar, pescados, vamos estar com bolinhos de camarão, de peixe. Então, Mauro, o nosso grande forte esse ano é essa representatividade. A agricultura familiar ela vem em pé de igualdade com os demais fornecedores que fazem parte dessa feira. Nós estaremos localizados na entrada da feira, como se fôssemos as boas-vindas à feira. E aí, só depois que as pessoas passam pelo pavilhão da agricultura familiar, elas têm acesso à feira dos demais fornecedores. Então, eu acho que isso nos dá uma grande responsabilidade, somos uma grande vitrine, um passo para começarmos a conversar de uma forma responsável com o setor atacadista de Santa Catarina. Bem, Ana, com relação a esse pavilhão da agricultura familiar, 42 empreendimentos, eles farão venda direta ao consumidor? Não. A Expo Super, ela se caracteriza por ser uma feira de negócios. A venda direta, inclusive, é proibida durante o período da feira. E qual é a expectativa de negócios? A expectativa de negócios, ela difere de um produto para o outro. Mas nós temos exemplos das feiras anteriores, onde pequenos empreendimentos, eles se consolidam na sua região. Porque a feira, ela é estadual. Então, nós podemos ter aqui um empreendimento de quilombo que consiga negociar, por mais estranho que pareça, com supermercadistas da região de Quilombo. E aí ele se localiza, ele se consolida naquela região. É estranho dizer que ele tenha que vir para uma feira em Joinville para consolidar o mercado regional. Mas isso tem acontecido. É, já aconteceu em outras feiras e retorna agora de novo. Então, como prever essa comercialização, a gente não tem, porque depende muito da forma com que se negocia, né? Agora, é uma novidade essa nossa aproximação em feira de negócios, porque nós temos outras feiras que a gente faz o mercado e tem uma possibilidade, uma expectativa de venda. Aqui não, aqui você faz negócios futuros. Isso vai depender da sua possibilidade de produção, da sua logística, da sua forma de distribuição. Então, o agricultor, ele está, e nós, né, também, estamos engatinhando nessa nova forma de feira e de mercado. Realmente, então, a Expo Super funciona como uma vitrine para a agricultura familiar. Com certeza, uma grande vitrine para a agricultura familiar. Exemplo disso é o nosso crescimento dentro da Expo Super. É o terceiro ano que a EPAGRE organiza o pavilhão da agricultura familiar. Na verdade, a EPAGRE estava organizando o espaço da agricultura familiar. Este ano é que a gente vem com um pequeno pavilhão. Nós começamos com 12 empreendimentos, passamos para 20 empreendimentos em 2011 e este ano com 42 empreendimentos. Isso significa que o mercado também está aberto e está querendo o produto do agricultor lá dentro da sua loja, né? Estamos num bom momento, acredito. Muito bem, conversamos com Ana Lúcia Ribeiro, extensionista social de Joinville, gerente do Centro de Treinamento da EPAGRE em Joinville, o Cetreville, sobre o pavilhão da agricultura familiar com 42 empreendimentos na Expo Super, que começa hoje e vai até quinta-feira em Joinville. Ana, muito obrigado pelas suas informações. Obrigada a você e um abraço a todos. Fique agora com o Professor da Terra. A importância da horta para a segurança alimentar e nutricional da família. Nas hortaliças encontramos minerais e vitaminas que são necessários para a alimentação humana. São fontes de cálcio, fósforo e ferro. O cálcio é indispensável para a formação e o crescimento dos ossos e dentes, para a coagulação do sangue, regulação nervosa e muscular. É encontrado em alguns vegetais verdes e também na couve-flor. O ferro necessário para a composição de hemoglobina, elemento sanguíneo que transporta o oxigênio dos pulmões às células. É encontrado no rabanete, espinafre, beterraba, agrião e outras hortaliças. Sua falta na alimentação pode ocasionar anemia e provocar cansaço. O fósforo é necessário para converter as proteínas, lipídios e hidratos de carbono em energia dentro do organismo, sendo indispensável para o sistema nervoso e para o crescimento dos ossos e dentes, e é encontrado em pequenas quantidades em todas as leguminosas. A vitamina A, encontrada na salsa, espinafre, nabo, agrião, brócolis, alface, couve, cenoura, abóbora, em todas as hortaliças de folhas verdes escuro e nos vegetais amarelos. Protege a área respiratória, dando resistência às infecções. além de atuar sobre o crescimento, também é muito importante para a saúde dos olhos, pele e dentes. O adulto necessita diariamente de 5 mil unidades desta vitamina e sua carência provoca problemas oculares e cutâneo-mucosos. As hortaliças são ricas em outras vitaminas, por isso, cuide da sua horta, proporcionando segurança alimentar e nutricional para a sua família. Evaldo Romerto, da Epagre de Bom Retiro, para o Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.